dia de todo brasileiro, de norte a sul desse nosso país. A Gillette sempre esteve presente, quando aqui chegou e criou raiz. São 70 anos com a gente, são 70 anos de tradição. Tá na perna, tá no rosto, tá na mão. A Gillette está no nosso coração. É o prazer que o Brasil comemora. A Gillette faz parte da nossa história. Gillette, 70 anos, 70 anos de Brasil. Olha a Gillette aí, gente! Setenta anos, um marco para Gillette, uma marca para os brasileiros. Gillette.